olhos que fascinam logo estremeceu. Meus amigos falam que eu sou demais. É somente ela que me satisfaz. É somente ela que me satisfaz. É somente ela que me satisfaz. Quem sabe canta comigo, vai. Você só colheu o que você plantou. Por isso é que eles falam que eu sou um sonhador. Me diz, vai. Me diz o que ela significa pra mim. Se ela é um morango aqui do Nordeste. Tu sabes, não existe só acabar da peste. Apesar de colher as batatas da terra, com essa mulherada eu vou até pra guerra. E como vão vocês? Vai, vai! Quero ver vocês, é vocês, vai, vai, vai. Amor, ai, ai, ai, é o amor. É o amor. Eita, nós. Alô, Luiz Carlos. A folga acabou, meu irmão. Agora é hora de trabalhar. Cante comigo, Luiz Carlos. Aquele abraço. Ô, bispo. Estava tão tristonho quando ela apareceu. Os olhos que partem logo me convenceu. Meus amigos falam que eu sou demais. É somente ela que me satisfaz. É somente ela que me satisfaz. Como é que é? Outro em bom danado. É somente ela que me satisfaz. Vai, você só colheu o que você plantou. Por isso que falam que eu sou um sonhador. Me diz, me diz. E tudo que ela significa pra mim. Se ela é o morango aqui do Nordeste. Sabe então ele se acaba da peste. Apesar de colher as batatas da terra. Como é que é? Com essa mulher até pra guerra. E como vão vocês? Vai! E a galera, no amor, como é que é? Ai, amor. Ai, ai, ai, é amor. É amor. É amor.